Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. É interessante pensar no quanto a vida pode nos bagunçar, virar do avesso mesmo e nos transformar. E é exatamente quando estamos bagunçados que menos temos percepção da realidade, pois nossa lucidez está baixa, nossas emoções à flor da pele e o nosso raciocínio lento. Algumas vezes nos percebemos sem força, apáticos, desanimados. E é exatamente aí quando precisamos de alguém para nos sacudir e levantar. Aquele braço amigo e aquela ajuda certeira, sabe? Mas nem sempre as pessoas nos percebem, justamente porque na maioria das vezes não queremos ser vistos. Porém, não fazemos isso com consciência. O fato é que, quando estamos tristes, a tendência é de nos fecharmos para a vida, para os outros. E aí a gente fica tão centrado na gente, nos nossos problemas, dores, dificuldades. O que a gente não vê é que a gente vai afundando cada vez mais. Nossa percepção está limitada, ainda mais sem a ajuda de alguém. Quem quer que seja, não importa, apenas alguém. Essa bagunça vai ficando cada vez mais desorganizada até que se chega a um limite. Aquela linha invisível que a gente conhece por algo que não quer ser ultrapassada, porque se for, vai nos transbordar de maneira negativa. Você sabe do que eu estou falando? Então, quando essa linha é ultrapassada, geralmente é aí que a gente busca ajuda. Alguns falam com amigos, pais, mestres, não importa. Busca-se aquele que é confiável para nós, com quem se tem amizade, quem é mais próximo, por aí vai. Às vezes esse alguém nos ajuda, e pode ajudar mesmo. Nos dá aquele ânimo, aquela motivada, engata a primeira marcha para a gente desenrolar pelo caminho que a gente precisa trilhar. Sim, todos nós precisamos de amigos. São eles que nos ajudam quando mais precisamos e nos seguram para que não venhamos a cair. Claro que também dão uns puxões de orelha, pelo menos deveria ser assim. Mas essa mão é extremamente necessária para a nossa sanidade. Porém, vale um alerta. A nossa bagunça só vai ser organizada quando formos capazes de olhar para a raiz do problema, exatamente aquele lugar que dói e a gente não consegue chegar. Aquele lugar que nossos amigos nos ajudam nos distraindo, ou seja, eles nos tiram o foco porque é ali que dói. A ajuda é válida, mas a bagunça continua, porque é quando estamos sós conosco mesmos que entramos em contato com aquela dor. E é aí que vamos precisar de um profissional. Mas sabe, se eu fosse você, não esperaria chegar nesse nível. Se eu fosse você, começaria a buscar uma organização da minha casa interna, dentro de mim mesma, sabe? E faria uma terapia. Sim, isso mesmo. Não aquela para resolver apenas uma crise, mas aquela para valer, que vai me ajudar a olhar para os meus problemas com maturidade e ser uma pessoa cada vez melhor. Eu aposto que você nunca pensou em buscar uma terapia com esse foco. Acertei? O autoconhecimento é a chave para a verdadeira cura. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e estarei com você ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.